É que eles têm medo do novo, a chama que acende o farol. Seremos Deus e o diabo na terra do sol, na terra do sol, livres na terra do sol. Garota, não temos novo, deixa eu bagunçar seu lençol. Seremos Deus e o diabo na terra do sol, na terra do sol, livres na terra do sol. Eu continuo inovando, artista revelação de todo ano. Sempre que abro minha boca eu faço história. Não pagam pelo show e sim pelo que eu represento. Cê me entende, mano? Dispenso fama, like o que vem com o poder do mic. Relações tão sinceras quanto a existência do Mickey. Agora me surgem garotas tipo a Miley, que antes tinham nojo, drible igual Piquet. Tô no pique, Brasil que eu quero é o Brasil coqueiro. Praia, ganja, família, bem, sonho de vagabundo. Dizem que só falo das mesmas coisas. É a prova que nada mudou, nem eu, nem o mundo. Minha mente é indecifrável, funciona em cifrão e cifras. Se pá, um Sinatra, alucinado pelo que a liberdade oferece. As grades prendem homens, não ideias. E a ideia certa, chefe, até nas ruínas floresce. Foi nessas que eu fiz Minas deixar de ser a terra do pão de queijo e virar a terra do Djonga. Gostoso igual, se sinta mais diferenciado. Ego de vaidade, eu morro tomando no cu, idolatrando o próprio pau. Nessa cena todo mundo é bandido, mas quase ninguém pegou no revólver. De fanbase aqueles menor que paga na net, querem CT cash, mas nunca fizeram o 69. Até hoje esses caras falando de concorrência, mas como se jogamos divisões diferentes? Se o Djonga rima tem destinatário, já que vocês se escondem, as suas nem tem remetente. É, tamo com coberto de lama, perguntando quanto vale os pretos nessa plateia. Eu te digo que poucos vila, vilão, fudeu já. Que meritocracia pra pobre é só se a frase for morreu porque mereceu. Yeah, garota, não temo novo, eu quero ser seu anti-herói. Vamos comprar uma casa na área dos boy, na área dos boy, livres na área dos boy. Eu vou renascer canudos, exércitos rivais se curvarão quando querem novas ideias. Me procuram, então me chame Antônio Conselheiro. Ando reto, não na curva, varão. Ele morreu sonhando que jogava bola, mas na vida real lançava granada. Atacante de um time onde geral é várzea, chão de terra e nem profissional vai pra quadra gramada. Ela disse que eu sou o maior homem do mundo, mas isso que me mata é tão pequeno. Olha o tamanho de uma bala. Não é sobre o que se recebe, sim sobre o que se devolve. Não adianta inspirar vida se você inspira bala. É que eles têm medo do novo, a chama que acende o farol. Seremos Deus e o diabo na terra do sol, na terra do sol, livres na terra do sol. Garota, não temo novo, deixa eu bagunçar seu lençol. Seremos Deus e o diabo na terra do sol, na terra do sol, livres na terra do sol. Objeto voador enigmático, indecifrável, dando nó no ouvido. Pique OVNI, Olili, baixo santo negro pra contribuir. Sou o bom malandro que tu pode ouvir. Minha fonte é transparente. Ela é jazz com trem, não trem, não trem. Bala feito um freio. Rápido, incrédulo, esse é meu pique. Eu ando prático e técnico, feito titi. Fumando, fumando hatch pra matar o tédio. Voltei, sangue que enérgico, feito Felipe Flow. Jazz do rap ao funk em qualquer parte. Cheque depois mate, nós vive forte, senão a bad bate. Ela é gostosa pra caralho, nossa foda é ótima. Nota real e bizarro, eu sou a própria arte. A mente mente, não seja mente. Use a mente, use apenas. Use a K, Felipe Hatch. Sarraivada, pai rapapapapapá. Pra ricar as unhas eu vim alicate. Literatura utópica livre, um libertino de sade. Ouvindo xadê, cigarrinho com mate. Nasce mais homem bomba quando a polícia invade. Oi. Enquanto a bunda dela reflete a minha ambição. A minha ambição. Favela é o sertão, cadete é o sertão. O mundo é o sertão, tá certão. Comunismo imaginário num capitalismo real. Esquizofrenia geral numa matemática louca. Esquece qualquer aspecto político, teórico, porque na moral, na prática a teoria é outra. Porra, eu faço parecer fácil, porque sou o primeiro diabo, muito antes de Baco. Punhos cerrados pra não serrar o pulso, nigo. Eu distribuo instinto coletivo avulso no espaço. Não é Eduardo e Mônica, é Brumadinho e Mariana na lama. Indecência por grana, aonde quem pensa apanha. Foda-se o capitão e o general. O amor é o mais alto grau da inteligência humana.